consolador. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Às vezes que errei sem perceber, mas não afastes tua presença. Se sintos me fazer viver. Intercessor, o meu consolador.